que você ainda não recebeu para mim. Como essa música diz, meu Deus é Deus de milagres. Sabe por que ele é um Deus de milagres? Nós temos que entender o que, que é realmente milagre. Para mim, milagre é esse momento aqui que eu estou com vocês. Milagre é quando eu acordo todo dia de manhã. Milagre é o café da manhã que eu... Esse momento do café da manhã, como eu faço esse momento. Milagre é quando eu almoço, o momento em que eu almoço, o momento que eu passo com cada um aqui, o momento que... Cada momento que eu passo na minha vida, porque são momentos importantes, porque nós vemos, analisamos o milagre como uma ótica sobrenatural. E na verdade, o milagre, ele não tem nada de sobrenatural. Pelo menos para mim. Porque a vida em si, ela já é um milagre. Estar encarnado é um milagre. Então depende de nós transformarmos cada momento que a gente passa da nossa vida em um milagre, porque a gente parte do ponto de vista que o milagre é um momento muito especial, é algo especial que você passa na sua vida, né? Aquele momento que te marca. Então por que não fazer todos os momentos da nossa vida marcantes, especiais para nós? Porque nós temos sim, condições, nós temos sim o poder de transmutação dentro de nós, de transmutar as energias, de transformação. Basta nós querermos, irmos atrás disso, trabalharmos para que isso aconteça. Então isso para mim é um milagre. Eu tenho vários momentos de milagres. Para mim, milagre é todo momento, a todo instante. Até os momentos, dificuldades que eu passo, também é milagre, porque me fazem crescer. Porque me ensinam. O sofrimento, na verdade, ele está na nossa mente. Então, cabe a nós enxergarmos cada momento como um momento muito especial. Quer seja de lazer, quer seja de aprendizado. Isso para mim é milagre, a forma como eu enxergo, não como algo sobrenatural, mas que está ao meu alcance. Então gostaria que todos pensassem dessa forma, analisassem essa mensagem, né? Vou nem dizer pensar dessa forma, né? Porque é isso, falar pensar dessa forma, eu vou estar impondo o meu modo de pensar. Peço perdão. Mas que vocês possam analisar essa mensagem, entender o que eu estou passando para cada um de vocês. Tá bom? É isso.